Salvador, boa noite. 3831. Boa noite, TAM 3831. Está autorizado o pouso na 10. O vento é 130 graus, 10 nós. Firmoso, na 10, TAM 3831. Graças. Your descent. Negative, sir. Do November, tá lembro o táxi. Já vou visual na rota? Ok. Chama pra par pro ingresso, Eco do November. Approach, confirm. Confirm, clear for IOS as final approach procedure. Correction. To the localizer course, turn right head 130 on this head you intercept. Cleared for IOS X-ray 10 approach. Report establishment on the local net. Okay, turn right, heading 130, clear for ILS procedure, X-ray 10, Azul 429. Azul 2782, reduza 2009. Reduzindo para 2009, Azul Papatango Mike Eco Alpha, está sob contato radar, 620 milhas do oeste do VR em Salvador, mantenha nível de voo 1-0. Reporte no ideal de descida, confirme efetuando desvio. Segundo November, reporte alinhado e pronto para decolagem na 17. Portão 612. Houston 0115 na proa de Mari para interceptar via chegada Mari. Livre, está 3815 no 3, me taca. Full November, está autorizado decolar da 17, vento 130 graus, 08 norte. O 2782 atingiu 060. 2782, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2000 no 5, camarada estabilizado, 2782. So far 2908, on final establish, runway 10. So for 298, complete approach, contact the tower, 118.95. 118.95, good evening, bye-bye. Bye-bye. Exo November, decolado 09, controle 1208. 208, November. Salvador Tower, Azul Far 298, on final runway 10 established. For 298, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Azul Far 298. Boa noite, Novamba. Atenção ao Kuno 05. Segue direto IRC. Forte, quando possível, informe o estimado para pouso na localidade. Afirmativo, autorizado direto IRC, atendendo ao 05. Muito obrigado, só um segundo para o estimado. Qual para o ideal para IRC? Está presente agora, 318. Avisou com o avião no final da... Ok, estenda por mais 2 minutos a linha do litoral. Tem aeronave no final da leste, passou um timbre de tráfego adicional sobre Duna, em aproximação. Estenda, completa a ascensão, aguarde a autorização de voar para a direção. Ok, ainda aguardando. 1-5, taxa direita via Indy Alpha, ponto espero no 0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0 no 5, boa noite. Autorizado, taxa direita Indy Alpha, ponto espero da 1-0, 18-9-5, grato, boa, 38-1-5. Azul 2782, completa final, pista 10, turre 118, decimal 95. 1795, Azul 2782. Torre Salvador, Azul 2782, estabilizado, localizador, estou no zero. Azul 2782, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, número 2 para pouso, continue para a exposição, aguarde a utilização 2782. Zero, um, dois, zero. Gente. Dois. O DAN 3. DAN 3, 8, 1, 5, no ponto de espera da 1, 0, pronto. Boa noite. Boa noite, 3, 8, 1, 5. Mantenha o ponto de espera para no 0, senhor. Mantenha o ponto de espera, DAN 3, 8, 1, 5. Azul 298 no solo, usando 2, libera pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. 121, decimal 1, Azul 4298. Roger, I'm sorry, 121, decimal 1, 4298. 2782, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 099-2782. 2782, livre pouso, pista 10. 138 no 5, confirme esse visual com a TR da Azul, agora na curta final, pista 10. Visual, 138. 138 no 5, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pista 10, 38 no 5. 38 no 5, mantém pista 10 após a passagem do Azul na curta final. Alpha Juliet, 801, Azul Fortuna 3. Azul 2782, solo Luna 4, libere, próxima direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Próxima direita, 1, 2, 1, décima 1, 2, 7, 2. Mike Eco Alfa, desça e mantenha 2.000 pés. Livre LS, acusando localizador 1015. Quando lá, atenção, sinalizador. Confirme como recebe a torre de Salvador. Agora, 4. Gente, 2782, autorizado Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador naquele parte, 2782. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 2782. Mantém então a proa do VR aguardando autorização, ou melhor, reporte visual para modificação de regra e eventual pouso na 107. Controle de Salvador, 138 no 5, passa 1400. São 38 no 5, contato radar na decolagem, sair da via da Elvis lá. Sem referência, solicita valeda da presente 3895. 3895, mantém ainda o perfil da subida aguardado. Certo, 3895. Controle, poderá coordenar a prova de Mótiva então, para o 3895? 3895, vou em Leda aguardando o Mótiva. Já está curvando na prova de Leda, 3895. Quilo 62, corrijo, 4,3 milhas nordeste, modificado, dessas condições visuais para o tráfego de Salvador no rumo da rotatória, corte visual com o aeródromo. Positivo, corte visual para Salvador, no rumo da rotatória de Salvador. Que se encontra, por gentileza. ICN maintain, flight level 060, bom survival, QNH 015. Bom survival, transponder, controle 120.8. O controle conseguiu coordenar a máquina para o 3285. Ainda negativo, seu 3815, vou antecipar sua transferência para a coordenação direto com aquele centro. Chame o Recife 133325. 3325. Meia dúzia a bordo? Acionamento táxi decolado em torre agora e 118.95. Um bom voo, a gestão 095. Salvador, uma boa noite, é o Oxalé 63, boa noite. Oxalé 63, boa noite. Tem a reinformação em curso, copia 360 Guarulhos. Pode prosseguir. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360. Decolada pistona 0, curva A, direita, saída da Euleda Módiva. López 1-0, Taubaté, conforme a rota. 50 no 3, o transponder, controle no 208. 63, Guarulhos aprovado, 360, decora da 10, direito da El, venda da Monte, para a inspeção Pedro 10. Controle de saída 208, transporte 0.13. Contenciamento correto, na posição 04, chame pronto. Agora. Salvador, só está com mais tempo alfa, estabilizando o localizador, está visual também. Mike Eco Alfa, passou Duna, completa final, pista 10, ajuste 1015, torre 1895. 1895, boa noite. Boa. Eco Zulu Novembro, controle. Livrando a terminal 40 milhas, noroeste de Salvador, nivelado 1.05 visual, serviço radar terminado. Autocoordenação no 2345, espaço aéreo agora é o Golf. Centro Recife para informação de voo e alerta no setor em 1.2685. Mike, a qual consciente vai prosseguir para a pista 1-0 ou vai cancelar para a pista 1-7? Positivo. E a senhora autorizar, eu cancelo e vou para a 1-7. Chame a torre para ajustar seu circuito. Positivo, até meio que antes, vamos lá, que eu vou dar para a torre. A possibilidade de permanecer com a base pela direita, não. Mike Eco Alfa, cancelado aos 27, curva esquerda, base curta pela direita da pista 1-7, reporte final. Eu vou parar na final da 1-7, o Mike Eco Alfa. Eco Zulu November, primária 12685, alterne 12545, ou ainda 12288. Quer registrar para a final da 17 aqui, eu ia na batata. Prossiga. Deixa eu estar agora no final da 17 aqui. A coisa de geral tocando. Torre, no 895? Sim. Boa noite, ele está batendo aí na Tapatio. Mike é com alfa autorizado pouso, pistão 17, vento 130 graus, 8 nós. É, alfa. Topatão Lima, Papaquilo, prossiga. Ok, agora está na rotatória, parceiro já está na final da 17. Lima, Papaquilo, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste 1-0 no 5. Gente, só confirma pra gente, tráfego número 1 está onde? Confirme. Tráfego número 1, que você recebe, está onde? Para onde o tráfego que está pousando agora vai? Ah, já está pousando agora o tráfego mesmo? Afirmo, já está na pista. Ah, maravilha, obrigado. Mike Eco Alpha, solo ao 30, libere à esquerda na Taxiway Quebec e aguarde no ponto de espera. Abaixar o trabalho no 7, eu ia na Tabatinga. Lima Papaquilo, autorizado pouso pistão no 7, vento no 30 graus, 8 nós. Obrigado, pouso no 7, quilo. Salvador, boa noite. O gol no 246, cruza 230, é o 1.60. Gol no 246, descida até 4 mil pés, chegada bom, se ajuste do altímetro 1.015. Chegada bom, se desce até 4 mil altímetro 1.015, gol no 246. Terra Tango Delta, aguarde para táxi. Imóvel Paquilo, solo 33, confirme o bate? Gente, libere na papal, estacionar frequência livre. Mike Eco Alpha autorizado, ingresso pistão no 7, reposte livrando na bata. Terra Tango Delta, autorizado táxi, reporte na Taxiway Papá, só fique atento, é uma aeronave taxiando, um Cessna 445. Tiago Tango Delta, autorizado ingresso para o sistema SEC, reporte alinhado e pronto. Ok. A senhora acabou de informar a gente que a torre nova não está ligada. Então, as informações que a gente procurou saber é a questão da distância para a curva à esquerda. E ela passou que... lateralmente é 100 metros da cabeceira 35 e da 17, que é a cabeceira que o senhor irá decolar, é mais de 300 metros, ou seja, o ideal é o senhor, até vai manter a nossa escuta para até, se puder, para facilitar os próximos aeronaves que vir a decolar, para passar a questão de quantas milhas aproximadamente é ideal manter proa para poder curvar, porque a gente não tem ciência de quantas milhas aproximadamente interfere para poder curvar à esquerda. Then flight level 390, upwards Zulu 17, departing of runway 10 left turn, Boca Cajo, and Aru, Alpha Romeo Uniform Inspection. Departure frequency 120, left way. Say again, Fox. 5014. Fox, 5014, left 084. Europa 084, read back correct, report 284, start up and push back. Well, you went ready for start up and push back, Europa 084. Está aguardando para decolagem, o Papa Romeu Serra, Tango Delta. Desça e mantenha o nível de voo 060 na chegada Mário 15. 060, fazendo aqui os cálculos para ver o seu número do sequenciamento, e provavelmente é o número 4. Mantenha ainda o perfil. Mantenha o perfil. Negativo, o senhor pode decolar, só estou aguardando o tráfego pousar na pista auxiliar. Papa Romeo Serra Tango Delta, tentando exterior de turbulência do tráfego da Azul. A decolagem está autorizada, aguardando para cruzamento do campo. Após decolagem, vai manter proa, aguardando para cruzamento do campo. O Papa Romeo Serra Tango Delta. Reporte visual, por gentileza, com a Torre Nova. O Xenia 6313, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém no zero, mesmo. Azul 1435, solo aos 40, direita, Fox, solo 21, decimal 1. Direita, Fox, solo 21, decimal 1, azul 1435. Obrigada. E reportará no localizador, com 1340. E o 5972 desça e mantenha nível de voo 060, chegada bom 1015. Azul 4235, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de LED. Alfa, reporte antes do táxi de LED, Azul 4235. Agora é o número 2. Segue tráfego da companhia a 13 milhas, 14 milhas à sua frente. Ok, 500. Pode voar zona? Não, não tem o perfil da chegada, o voo no 882. Mas tá longe. Controle Salvador, Papa Romeo Serra Tango Delta. Papa Romeo Serra Tango Delta, autorizado ascensão nível de voo 210. Já cruzou 2500, proa de Aracaju. 210, autorizado proa de Aracaju, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, qual é a rota proposta? Rota proposta, voz Aracaju, Maceió, ou seguiria para... Vou ver 77, mas após Maceió, melhor para a gente decidir para o destino do transporte interno. Ok. Qual seria a rota direta? A rota direta após Aracaju, CCT ficaria melhor, o Sérgio Mulher. Mas o plano está Maceió, CCT, Natal. Posível 84, stand by to pushback. Stand by for pushback, no bar. Uno 70, desça e mantenha nível de voo 070, chegada Mari. Em Salvador, o ajuste do altímetro 1015. No 3, decolou aos 4-2, restrito inicialmente a... Estuva restrito inicialmente a 2000, aguardando a liberação do controle, chame o mesmo no 208. Restrito a 2000, chama 208, 63. Boa noite. Boa noite. localizador. Ok, DSV é reportada no localizador. Controle Salvador, 6313, muito boa noite. 6313, liberado da restrição de altitude, suba e mantenha o nível 360. 6313, via da El. Confirma, 6313. 6313, liberado da restrição de altitude de 2000, suba ao nível 360, via da El. Via da El, 360, possibilidade de voar amostra. Aguarde. Tenera 6224, desça e mantenha nível de voo 080. Ajuste navegação com velocidade máxima de 250 nós, número 612 no sequenciamento. Tráfego que o precede, 50 nós a menos, com 15 milhas à sua frente, na mesma chegada. No 246, estabilizado e LS X-Ray. No 246, completa final, pista 10, torre 198, decimal 95. 8895, boa noite. Voo 1888, descida até 2000, livre ILS, acuse no localizador. Certo. No 970, descida até 3000 pés. Reporte estabilizado no localizador, aguarde a autorização da final. Tráfego que o precede na chegada oposta, na chegada bump, 4 milhas para interceptar. Tá feito, Bonanose, Zuno 78, desça e mantém nível de voo 090, chegada Mari, número 7, na aproximação, reduz a velocidade, máxima 250 nós na terminal, tráfego que o precede 10 milhas à sua frente com 50 nós a menos. Voo 1970, redução para 1909. 1910, redução 1970. Rio 5972, descida autorizada até 4000 pés, 1015. Redução 230 nós. Reduzindo 230, 4000, 1015. Controle aqui na 6303, proa 220 por 15 milhas de vida formação. Nível desvio aguardando autorização de Módula. Nível desvio aguardando Módula 6303. Voo no 970, 2000 livre LS, acuse localizador 1015. Voo no 888, torre no 895. 1895. Via Manapro and Taxi India until the holding point runway 10. At the holding point, it's on Taxi Tower 118.95 to NH1015. Taxi Via China and Colby Point, contact Media, contact Tower 1189 at 5084. Termo, na escuta estabilizada, aguardando a autorização da final. Portará estabilizado. O Xaner 6224 está livre, manter velocidade. Confirmado, mantém a velocidade. Firmo, mantém a velocidade em função do tráfego à frente. Está agora a 15 milhas. Solo 246, solo 49, direita, eco, solo 121, decimal 1. Direita, eco, solo, você vai levar na Foxtrot. Agilizando a liberação da pista, o gol 1246, reporte pista livre. Portaremos. Xaner 6313, informe ao centro o seu desvio. Chame o mesmo em 13325 e solicite autorização direta e módica. 3325, Xaner 6313, dá pista na zero. Reforço para 10. Bono 246500, solo 1211, dá presente. 209, da 3178, descida autorizada até o 050. Gol 1170, controle. Autorizado até 3.000, 10.015. 3.000, gol 1170. Xané 6224, autorizado até 4.000, 1.015. 4.000, 1.015, menor é 4. Da pista 90, curva esquerda, a saída é a Puta, transição Caju, transporte 507, controle 2018. Azul 4980, cotejamento correto, aguarde para o pushback. Formará estabilizado. Afirmo, reduza para aproximação, fim de manter separação com o tráfego à frente, 737 da Gol. Europa Zero 84, maintain hold short. Hold short on India, Europa Zero 84. Qual? Qual 7-0, estabilizado, arco 3, aqui a mina do ICTR. Qual 9-7-0, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste 1-0-9-5. 6-5, agora a pista livre, qual 9-7-0. Do 1-8, solo agora 5-1, direita, solo 2-1-1. 2-1-1, 8-8-8. Estimante da Juliette, gol 1-2-4-6. E holding point. 1-8-8-8, táxi via Alfa, reforça antes do táxi da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1-8-8. Solo, Gono 246, atrás da Juliette. Gono 246, mantém a posição antes do taxi Juliette. Vai manter, no 246. Tudo localizador, tráfego que o precede, Boeing da 727 da Rio, 10 milhas à sua frente. Reduzido. 584, holding point is pretty little in front. Ok, thank you. Yes, hotel. Vento 120 graus, 079, ou 2 graus, 0. Pois autorizado para 019, 770. Completa a estar via até 2000. Liberado da restrição de velocidade intacta. velocidade está 62. Sol Salvador, aqui é o Tan Tan, linha de hotel. Com quem que chama o Tan? Papa Romeu, Tan, linha de hotel, estacionado aqui na, no gate número 6 do parque. Boa noite, 5972, fazendo aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso. Ajuste no 0 no 5. No 0 no 5. Voo no 888, autorizado Juliette, portão 10. Juliette 10188. Sono 574, direita Fox, aluno 21, décima 1. Direita Fox, 21, décima 1, aluno 970. Rio 5972, pouso autorizado, estiona 0, vento no 40 graus, 072. Livre pouso 5972. Do 4980, autorizado que estiver em questionamento, portão 01, no chama táxi. Obrigado, azul 4980. Vamos pegar. Olá, muito boa noite, eu vou no 9770. Vou no 970, autorizado, Alfa Juliette, portão remota 13 no Pote 1. Alfa Juliette, 4970. Até 2000. Reporte no localizador. Dan 3178, controle. Sim, Batista, até 2000, dia, permanente estabilizado no localizador que é 10-0-7-8-7-8. Afirmo. Trato do que o precede, 8 milhas, velocidade compatível, Airbus 318. Reporte no localizador da 3178. Oi, Papá Romeu, Sierra Tango Delta, passou nível 180, chame Recife em 12685 ao término 2545. Salve Salvador, aqui é o Tango Yankee Hotel. Tango Yankee Hotel, prossiga. É, o Tango Yankee Hotel solicita autorização de reboque aqui do gate número 6 dúzia do pátio 1 até a posição 12 remota do mesmo pátio. Tango e Yankee Hotel, aguarde para o rebote. Aguarde. Solo Rio 5972, ligou. Rio 5972, táxi via Alfa Kilo, posição é 06 no pote 3. Alfa Kilo 06, Rio 5972. nós franqueamento para o voo 9-7-0, por gentileza, depois para 1-3. Remoto no 3. Estou correndo no 896224. 295, obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, Oxenéia 62, baixar travado visual. Oxenéia 62, baixar travado visual. Oxenéia 62, baixar travado visual. Boa noite, continue a aproximação aguardando pista livre, ajuste 1015. Aguarda pista livre, 62. Alô, Salvador, boa noite, eu vou no 1170, Libro. Voo 1170, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, voo 1170. Azul 4980, autorizado táxi, que é o ponto de espera da pistola 0 via Índia, ponto de espera torre no 895, ajuste 1095. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera chama torre 1-1-8-1-9-5-4-9-5. São 3305, pronto, copy. Estou correndo no 895, 3178.